Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 16 de setembro de 2011, aliás, dia 17 de setembro de 2011. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa Nota 7 vai trazer pela terceira semana consecutiva as melhores músicas instrumentais de todos os tempos. Não é nenhum top, não é nenhuma classificação, é apenas a nossa opinião genérica. Estes são alguns dos melhores instrumentais que, pelo menos, eu já ouvi. Hoje vamos começar com Biscaya, tema de James Last. Vamos depois ouvir Nostalgia, a música de Francis Goya. Estas são as duas primeiras músicas que vamos ouvir neste princípio da tarde de sábado, dia 17 de setembro de 2011. O Nota 7 é um programa que vai para o ar entre as 12h30 e as 13h, aos sábados e aos domingos, e dedica-se exclusivamente à música instrumental, como estas que vamos ouvir, da orquestra James Last, Biscaya, e de Francis Goya, o guitarrista que aqui nos traz Nostalgia. Thank you. Ouvimos agora uma daquelas que é, na minha opinião, uma das melhores composições de sempre. A Quinta Sinfonia de Beethoven. Aqui numa versão bem diferente. Walter Murphy trouxe-nos um ritmo aos anos 80, uma coisa fantástica que nós aqui hoje vamos ouvir. Walter Murphy, A Fifth of Beethoven. Uma música excelente, com um ritmo excelente, para causar uma onda excelente de energias muito positivas. Vamos então conferir hoje este A Fifth of Beethoven, a música de Walter Murphy. Não vou deixar que a música toque sem antes de lhe dizer qual é que é a música que se segue, a música dos LSO. O tema que vamos ouvir é um tema que dá pelo nome de You Are a Lady. É um tema lindíssimo, que nós aqui vamos conferir então pelos LSO, assim que está correto, pelos LSO, assim está correto, LSO e o tema You Are Lady. E estou de volta. Esqueci-me de dizer que esta música não era só dos LSO, mas também do guitarrista Alex Boulard. Aqui então, acabamos de ouvir o tema lindíssimo, este You Are Lady. Agora vamos ficar com dois temas bem distintos, mas que são, na minha opinião, também dos melhores instrumentais que já se fizeram até hoje. E eu acho que, especialmente com estes, o ouvinte estará de acordo. Do álbum The Legends of the Accordion, vamos ouvir Bumble Boogies, o tema que dá pelo nome de Jew and Castle. É um tema bem conhecido de todos vós, esta, não sei se está no nome original, mas uma coisa é certa. Esta é uma música, tocada ao acordeão como está, é uma música realmente impressionante. Não só pela melodia, ou nem tanto pela melodia, embora já de si a melodia é complicada, mas pela velocidade com que é tocada, pela precisão e espetacularidade com que é tocada. Palavras por aqui, vou deixar que esta música de 1 minuto e 57 segundos toque para os estimados ouvintes. Vamos depois ficar com uma música bem diferente, mas igualmente marcante no mundo da música instrumental, The Twin Peaks. Esta música que vamos ouvir, que é aqui trazida por Julie Cruise. Julie Cruise é um nome pouco conhecido, diria eu, na música instrumental. Diria eu, que não estou assim há tantos anos no mundo da música instrumental, só talvez mais há um ano. Há um ano e meio. Mas de facto é uma, digamos que é uma... Esta música é bem conhecida de todos nós. Isto às vezes acontece. Recordo-me de um caso, agora extrapolando um bocadinho para um exemplo que não é de música instrumental, mas acho que o ouvinte vai entender-me. F.R. David é muito conhecido com Words, mas é apenas com essa música que é conhecida. Não sei se será o caso de Julie Cruise ou não, mas fica aqui esta anotação de que é de facto uma música espetacular, esta Twin Peaks Theme. Despeço-me, desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do canal 2 da Rádio Internet. Até amanhã.